losango. Podia ser losângulo. Los ângulos. É tipo Los Angeles, né? Los Hermanos. É, esses dias eu tava pensando em fazer uma banda com ganso chamada Los Hermanos. Eu saquei. Pra combinar com o meu livro Inerbrado Frustrando. Seu o quê? Meu livro. Olá, Franca, senhoras e senhores e rapaziada em geral, eu sou o Tuizinho, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu recomendo que vocês escutem o programa na rádio mesmo, sintonizando o 101.3. E para quem não é de Franca, não tem outro jeito, né? É só entrar no site lá e sintonizar. Repetindo, é www.radiounifran.com.br. Depois eu dou o link no Facebook, como sempre. E, bom, espero que todo mundo esteja muito bem nessa quarta-feira à noite agradabilíssima, ou tampouco nessa tarde agradável de domingo, que é a reprise do programa. Como vocês já sabem, eu tô fazendo... Eu não vou nem lembrar mais, porque eu acho que já se tornou o formato padrão desse programa, que é fazer um bloco especial só com uma banda, né? Como a gente tem três blocos, o terceiro bloco é especialmente reservado para as músicas dos anos 20, 30, 40, 50, da minha seleçãozinha particular. E o primeiro e segundo bloco são reservados para as bandas em geral, assim. Eu já disse aqui uma vez que eu não gosto muito de usar o termo bandas, porque sempre remete ao rock. E esse programa não é necessariamente um programa de rock, apesar que já rolou muitas bandas de rock aqui, etc. E para começar esse primeiro bloco, eu quero fazer uma homenagem a um grande camarada que foi muito emocionante para mim saber que, por exemplo, ele apanharia junto comigo se porventura eu estivesse numa briga, e para apanhar mesmo, literalmente dar a cara a tapa. E que é o Floco, grande, grande fera. Era legal o Luiz agora aqui. Grande amigo e membro-chave do Francis Bacon Trio, juntamente com o Peixuxa e com o Lorian. São lêndias, né? E da qual eu faço parte também desse trio, mas eu sou o quinto integrante e o Astor é o quarto integrante. Então eu gostaria de... Sei lá, eu vou dar uma navegada aqui no meu laptop, vou escolher algumas músicas aqui do Projeto Floco, que é assim que se intitula. E é bem legal, vocês vão gostar muito. Se vocês quiserem ouvir mais coisas, aí é só procurar no Google, que deve achar, né? Projeto Floco. Ou então no YouTube. Tem algumas coisas também do Fala Roqueiro, que ele mais um outro... Pinta, fazem um programa com matérias aí em geral. Eles vão em shows do, sei lá, Mr. Big, e daí entrevista os caras. E... Enfim, é só digitar aí no YouTube Fala Roqueiro que dá pra assistir. E sem mais delongas, vamos ouvir então o Projeto Floco e depois eu volto. Hoje o programa tá bem legal. Eu acabei de estipular umas coisas de última hora aqui que não vai deixar nada a desejar. E daqui a pouco eu volto com mais Lixeirinha. Não saia daí. Bloco? Floco. Bloco? Floco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. Bloco. nunca mais vão ouvir o teu programa. Sério? Cheirinha, reciclando seu fundo musical. fear is the reason why. Thank you. lixeirinha. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow. Ow.